4-1-8, no meio. Prossiga. Ação externo, machado travado. Pista livre, listado, posto autorizado, vento 020 graus com 3 nós. Posto autorizado, 1-8, no meio. Meia bem-vindo, solo agora 06, ao livrar à direita, você táxi, me escuta, via Alfa Juliette até o portão 01. Nossa escuta, livrando à direita, Alfa Juliette pro 01, 18 no meio. Agora o sapão de copa, 3520? Afirmativo. 190 Aracaju, aprovado. Decola 1-0, curva esquerda. Prefira Pouca Jamo, após direto. 5505 transponder, controle em D0.8. 3520, autorizado, nível 190 Aracaju. Decola 10, curva esquerda. Prefira Pouca Jamo. Transponder 5505, controle 208. Correto, chame controlando para o push acionado, portão 4. Bora. 0, portão 4 autorizado, time táxi. Tá, papai, portãozinho 2-0. Salvador 1, 1-8-7. 7, Salvador Guarulhos, nível de voo já aprovado, 3-6, pronto, cópia. No 8-7, na escuta. Na escuta, pronto. Valores, 3-6-0, volta conforme o plano, trilha, pisolou no meio, Bravo pisolou, decola no 0, corre à direita. No perfil da El Leda, após Leda, vou abrir e interceptar o via. 5510, código transponder, controle 120.8. Certo, autorizado 360, Guarulhos, rota conforme plano, bridge, visual no meia, bravo, pelo aluno. Decola da 10, primeira curva à direita, na Dael Leda, Leda, vou abrir. 5-5-0, transponde 208, controle. 8-7, correto, 0-1 no portão, chame quando pronto, puxa o cenário. Amaral, no 8-7. Salvador, até 3399. Na escuta, prossiga. Autorização Guarulhos. 36380 já aprovado. Pronto, cópia? Pronto. 380 Guarulhos, rota conforme, bridge, pisolou no meia, Bravo até o Zulu. Decolou no zero, com curva direita, no perfil da Dael, Leda, pós Leda, voa bridge. 5514 transponder, controle 120.8. Autorizado 380 Guarulhos. Dael Leda Bridge, transponder 514-208. Podia só repetir o transponder? 5514. Portão 5, só complementando, curva decoladão no 0 com curva pela direita. Chame no 05 quando pronto para o puxa acionar. Até o ponto de espera, dono zero, reporte pronto, 1.003, ajuste. Bora pro ponto de espera, dono aí, 5-0. passar para ele, 120. Cuidado, linha decolada 10, vento 030 graus com 29. Deixa eu utilizar a linha decolada para ele. Decolado agora, 32, controle 120.8, bom voo. Controle 120.8, obrigado. Controle Salvador, está 3520. Tan 3520, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 190, saída Puca. Radar na saída Puca, sobe para? Nível de voo 190. 190, Tan 3520. Pushback, acionamento, posição 5, TAM 3399. Posição 5 autorizado, sem mensagem, 3399. Ou TAM 3399? Chamará o táxi.